Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui junto comigo, Neilson Lopes. Bora que nós vamos dar uns mon na galera aí. Meu Deus do céu, dá um que, Neilson? Mon é o efeito de alguma coisa? É o efeito da espada de sabre de luz do Star Wars. Ah, bom, peraí que eu vou te ajudar então. Eu vou te ajudar. Fala de novo então, vai dar o quê? Não, sai fora. Ai, ai, ai, tá bom, tá bom. Junto conosco aqui ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí na área de volta. Vamos falar um cadinho aí. Um cadinho. Entrada mineira. É, ó. Porque a gente vem delicadamente, sabe? A gente vem com umas beiradinhas. Vamos nesse trem aí, uai. Meu Deus. E agora ele, Spider. Tá aí, pessoal, beleza? A frase de hoje é o esquema seguinte: curta e eficiente. Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, então como vocês já sabem, nós vamos falar hoje sobre filmes, e nós vamos falar sobre os melhores filmes da década de 80, isso pra gente, né? De repente, pode ser que a gente tenha esquecido o melhor, eu me lembrei, o meu que eu lembrei é o melhor. Espero que o pessoal aqui também tenha lembrado do seu melhor. Enfim, mas antes, vamos aqui a um recadinho da Desert Studio. Agora, o Machine Cast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, gente. Então, eu queria, antes de mais nada, fazer um aviso, um relato aqui para vocês. Nós vamos entrar em férias, a velha máquina vai parar um pouquinho aí pra revisão, né? A gente todo ano tem que fazer uma revisão na velha máquina e esse é a primeira revisão dela, né? Se bem que a gente podia voltar no tempo e pegar uma nova, né? mas vamos só arrumar essa aqui que ela ainda tá rendendo aí. Pois é, gente, a gente vai ter esse episódio de hoje e o da semana que vem. Depois a gente vai voltar só lá em janeiro. A data ainda não tá definida. Eu vou ver se até o próximo episódio eu já defino a data da volta. Mas é lá dia 14, se eu não me engano. Dia 14 de janeiro, se eu não me engano. Mas enfim, no próximo programa eu confirmo. E aí, pessoal, vocês já têm planos para as férias sem Machine Cast ou não? Ah, eu vou continuar trabalhando normal. Só aí... vou me dedicar mais a jogar um cadinho. Ah, olha aí. Do Spider. Cara, eu vou trabalhar muito provavelmente aí. Vou continuar no esquema. E, bom, o legal é que como é uma época que a galera viaja, eu vou aproveitar pra jogar também, cara. E andar de moto, muito provavelmente. Neilson, vai mudar alguma coisa pra ti, Neilson? Não vai mudar nada. Ok, vou ter que okay. Continuar catando latinha. Opa! O bom é que nessa época dá vidro também, né? Das champanhe, né? Caralho. É, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os filmes e aí sem a presença do nosso querido amigo Felipe Zu, né? O falecido. Falecido Felipe Zu aí. Mas no próximo programa ele disse que é 100% que ele vai participar. Será que ele vai dar um Rise from your grave? Vai saber. Ele vai aparecer? É, vai saber. Bom, gente, então é isso aí. Preparem as poltronas aí pros filmezinhos, a pipoquinha e vamos pro cast. Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Gente, chegamos aqui então para começar a falar dos filmes. E antes de começar a falar, a gente definiu aqui, né, a ordem que a gente ia falar. A gente viu que a gente quis fazer por ordem cronológica. E de acordo com a ordem cronológica, o filme do Neilson é o primeiro, Neilson. Então, qual é o filme, Neilson? Star Wars Retorno de Jedi. Tinha um melhorzinho, não, cara? Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu fale o quê? Quer... Não, senhor, ele falou se assim, não tinha um filme melhor pra escolher, ele, entendeu? Ele já tá começando a pauta, entendeu? É, ele já começou. Ah, sim, ah, vai ser. Eu queria saber se não tem um filmezinho melhor, Nilson. Ô, velho, não comete heresia, não. Ah, faz, cara, não dá pra gente começar o Team Blue aí já, então. É, pelo amor de Deus, velho. Pera aí, deixa eu excluir aqui um cara aqui que tá, que tem nome de M na frente. Não é? Um dos filmes mais importantes da história do cinema, da cultura pop, e o cara não tinha melhor, não. Chora é livre, filho. Chora é livre. Tanto filmezinho melhor pra falar que chora, ficou de fora. Chora mais, que eu não tô te ouvindo, não. Oi? Oi? Caraca. A pergunta de um milhão pra você é a seguinte, por que você não gosta desse filme? Eu não disse que eu não gosto. Pra mim é só indiferente. Ô, Tim Blue, só falo uma coisa pra você, meu caro. Sua falta de fé me intriga. Caralho. Boa. Mas então, Nilson, fala aí por que que esse filme é tão bom. Cara, você tá... Ah, não, velho. Puta que pariu. O cara tá perguntando por que que Star Wars é bom, cara. Olha, se tu... Não, ó, só olha tu só. Pra contestar. Só pera, tu conta pera o aí. Único que vai contestar aqui é você. Se a pauta do programa for simplesmente tu chegar aqui e dizer assim, ó, assiste esse filme porque esse filme é foda. Beleza, vai dar 3 minutos de pauta e acabou o programa. Vai, vai, tô esperando. Pô, eu posso falar por ele? Não, ele vai falar. O filme é do Neilson, cara. É, ele que vai falar. Por que que você tá me encurralando assim? Eu sou algum rato, por acaso? Meu Deus do céu, cara! Não, velho. Fala do filme, caralho! Ele só tá brincando com você. Ele tá puxando a pauta, entendeu? Ele quer que você fale do filme. Meu Deus do céu. Eu sei, cara, mas ele perguntou. Ele tá perguntando uma parada que... Bicho, quem gosta do filme vai gostar. Quem não gostar, vai fazer o quê? Vou convencer o cara? Star Wars não é religião. Meu Deus, a pauta é essa, caralho. A pauta é essa. Tu dizer por que o filme é bom. É por N motivos, velho. Então é isso aí, vai lá. N motivos, velho. Ué, pelo... Ah, bicho, não sei te explicar, não. Sei que eu gosto muito desse filme, cara. Ah, meu Deus do céu. Então, tá. Começa... Eu vou te ajudar. Começa pela história, né, tipo, primeiro, por que você escolheu exatamente esse, não escolheu nem o anterior e nem o primeiro? Perfeito. Porque ele é o perfeito, único que é dos anos, dos anos 80, né? Não pode, né? Meu Deus do céu. Tá bom, vou refazer a pergunta. Por que vocês consideram o Retorno do Jedi melhor que os dois outros anteriores? Cara, não é questão nem de ser melhor. Eu acho o Retorno de Jedi... O massa do Retorno de Jedi é que o Luke, ele vira... Ele começa a ganhar os poderes dele, a usar o sabre de luz, os poderes dele vir, como é que fala? O Darth Vader, os caras começam a fazer a Estrela da Morte. É por isso, não que os outros sejam ruins. Pera aí, não, eu não entendo... Eu ia dizer agora, eu não sou fã de Star Wars, mas eu sei que no Retorno de Jedi eles refizeram a Estrela da Morte. Ela já está pronta. Sim. Não, tá sendo construída, na verdade. Ela tá sendo construída e tá quase sendo pronta. Não, reconstruída. Eles já tinham destruído uma... Mas ela não estava totalmente pronta. É isso que eu tô querendo dizer, ela foi refeita, entendeu? Ah, não, ok. E aí? Caralho, você parou meu raciocínio e me fudeu todo. Rapaz, Tá, mas peraí, primeiro, assim, então, começa pela história. Como é que começa o filme? Qual é o plot do filme? Cara, você sabe qual é o pior? Eu escolhi o filme, não reassisti, porque tem muito tempo que eu assisti esse filme. Acho que foi que em 98, 99 que eu assisti isso de novo. Tem muito tempo. Então eu tô falando muito assim as coisas que eu lembro de cabeça, cara. Bom, então, Edu, acho que nós vamos ter que dar uma ajudada. Vamos ter que ajudar muito. Vamos sim, cara. Mas, gente, à vontade. Eu acho que até eu lembro mais coisas do que, né, cara? Pois é. Mas, cara, o que deixa o Gwen Wilson falou, o terceiro filme melhor do que os outros dois é justamente porque os personagens que não estão como principais na trama, eles já estão todos definidos, com suas posições definidas, sabendo o que tem de ser feito, e é tipo o movimento final, saca? Em toda a guerra que tá rolando e tudo mais, é a cartada final. Então, enquanto lá na Nova Esperança o Luke descobre que é um Jedi, encontra com Han Solo, encontra com a Princesa Leia, né, e tudo mais, descobre que existe uma aliança rebelde e tudo mais, que no Império contra-ataca, né, a gente é apresentado para a Aliança Rebelde, é apresentado para a organização, como tudo funciona e tudo mais. No Retorno de Jedi, não, cara. No Retorno de Jedi, o Luke já é um Jedi, como o nome já diz. Sim. Já foi colocado tudo no seu devido lugar, né? Os heróis, os vilões, os traidores. É, justamente. Então, o terceiro filme, como o Edu tá falando aí, é aquele filme que não tem muita apresentação, né, cara? É, ele já parte pros finalmente. Eu acho que é por isso que eu gosto mais dele. Não que os outros sejam ruins. Acho que é por isso que eu gosto mais dele. Porque ele tem mais ação também, né, cara? Sim, é. Mas acontece, Nilson, que a comparação do teu filme não é com os outros dois. Não, né? Sim. A pauta do filme, a pauta do cast é os melhores filmes da década de 80. Uhum. Então, é porque tu prefere ele com qualquer outro filme que tenha sido feito nessa década. Esquece os outros, sim, né? Sim. Continua, Eduardo. Então, os personagens todos já definidos na trama. Igual o Neilson falou, tem mais ação. O filme já começa naquela coisa toda de resolver. O Han Solo tinha sido sequestrado, tava preso em Carbonite, tava lá no Jabba. o pessoal tinha que salvar ele, já começa ali com o Luke Jedi. Controle da mente, e usando o sabre de luz, e falando com o Jabba, não, você vai fazer, e não sei o que, negociando. Igual a lenda dizia que os Jedi faziam antigamente, e igual ele viu o Obi-Wan fazendo quando ele foi treinado. Saca? E ali começa já a gente ver um dos personagens mais icônicos, né, do mundo de Star Wars, que é o Boba Fett. Tem ali... Cara, é um dos únicos defeitos que eu acho do filme, assim. Vou falar isso. O Boba Fett morre de forma ridícula. Foi. Saca, eu li sobre isso que é a pior. Ele morreu no cu, né? Que parecia um cu aquilo. Porque o Boba Fett, ele foi um personagem que caiu nas graças do público, né? Sem que o George Lucas soubesse, não era planejado, né? O pessoal gostou dele, tanto que ele criou o universo do Boba Fett, tem histórias, prequels dele. Sim, na verdade, a importância dele já vem, né? Não sei se já era planejado ou não, por causa do pai dele, que o Jango Fett é a matriz dos clones. Isso. Que gerou toda a treta lá. Não era planejado, não. Foi tudo feito depois que o pessoal começou a gostar da história dele. Ah, então. Não era nada planejado. Ele nem sabia que o cara ia fazer tanto sucesso. Tanto que ele. Por isso que ele morreu daquela forma. Senão, com certeza, ele teria morrido num confronto épico. Você lembra, Edu, que o Império. O Império constrói uma base secreta na Lua lá daquele planeta lá. Como é que é o nome do planeta? Esqueci, cara. Tatooine? Não, é Endor. Ah, é a Lua de Endor. Endor. Mas, lembrei. Antes disso. É o planeta dos Ewoks. Achei que ele ia dizer Enduro. Não, porque ele não gosta de Atari. Isso. Aí eles têm que destruir lá o campo da. O campo de energia que tinha na Estrela da Morte pra eles entrar lá e destruir, mas aí você, né? Já tá indo lá pro final do filme, velho. Não, é. Cara, eu ia perguntar, aí. Edu, não é... Caralho. Não é nessa parada aí que eles foram lá com o Jabba pra tentar negociar a vida do Han Solo que o Jabba não quer nem saber e joga o Luke lá no alçapão e daí ele cai lá pra lutar com um monstro lá? Sim, cara, mas antes disso tem aquela ceninha que aparece a princesa Leia lá, de escrava. Nossa, cara, que delícia. A Helen Fisher toda se exibidinha lá, exibindo o corpício. É verdade. Ali foi momento pai de família, cara. Não é, velho? Mas aí depois disso o Luke cai lá no sapão mesmo pra lutar contra o bichão lá e tal. Aí também é outro momento foda, velho, que você vê, né, o monstro gigantescaço lá. Nem sei se essa palavra existe, né, gigantescaço. Como é que é o nome do personagem que fez o Luke? Nome do ator? Mark, o que mesmo, Edu? Mark Hamill, velho. Mark Hamill. Isso. Mark Hamill. Que, por acaso, é também o carinha que dublou o Coringa na animação do Batman, no desenho da Liga da Justiça, na animação da Liga da Justiça, e nos jogos da franquia Arkham. Foi o Mark Hamill que fez a dublagem do Batman. Do Coringa. Tipo, eu sou fã de Star Wars, mas não doente. Tem gente que é doente, cara. Puta que pariu. Mas isso é bem famoso, cara. É, velho. Porque o cara ficou... Ele ficou tão bom fazendo a voz do Coringa que praticamente todos os lugares onde tem dublagem da voz do Coringa é ele que faz a voz do Coringa. Saca, velho? Olha só, cara, olha só. Mas nós tava depois da resgate lá do Han Solo, né? Na Aliança Rebelde, pá. É, pô, tô falando sério, pô. É, aí eles conseguem lá resgatar o... Né, tem aquela morte ridícula do Luke consegue derrotar o bichão. Tem aquela morte ridícula do Boba Fett lá no deserto. O Jabba também. No deserto não. Podemos ir no cara de cu que o Nilson então, falou. Não é cara de cu, é para verdadeiramente um cu ele morreu. Sugado pelo cu da areia lá, ó. É isso mesmo. Mas eu concordo com... Eu concordo com o Tibu, cara. Esse é um dos pontos que eu acho que não linka muito bem com a trilogia nova, né? Se eles soubessem todo o sucesso que teria feito o personagem, ele não, realmente não teria morrido de forma tão... Apesar de que, cara, quando você vê o Império Contra-Ataca, você vê que o personagem tinha uma certa relevância. Sim, o Darth Vader trata ele como o melhor caçador de recompensas do universo. E, tipo assim, pro Darth Vader dar esse elogio pro cara, você já pensa, pô, o cara é pica, né, velho? O cara é a pica das galáxias ali nos caçadores. Vocês estão falando dos novos episódios, né? Não, no Império Contra-Ataca. Não, no Império Contra-Ataca. Porque o Darth Vader contrata ele, o Jabba contrata ele pra caçar o Han Solo. Aí o Darth Vader também paga ele porque ele tá junto com o Luke, ele quer o Luke. Então tem uma cena lá que o Darth Vader fala com ele e tal, e fala que ele é o melhor caçador de recompensas do universo, que ele quer... Que ele paga o dobro pra trazer o Jedi junto, pra falar onde tá o Jedi. É, ou seja, ele é muito importante, né? Só ele essa morte é... mesmo. Que... Isso. Ele sempre foi tido como o maior caçador de recompensas do universo, saca? Só que teve aquela morte ridícula. O Luke encostou o sabre de luz por acidente na mochila dele, ele saiu rodopiando e caiu no cu do bicho e pronto. Não foi no cu do bicho, no cu da areia. Ué, okay. Tipo, pode ver lá de novo, você vê. Eu lembro. Mas, e alguém tem alguma... quer continuar, Eduardo? Tem alguma coisa ainda sobre a história? Então, aí depois disso aí, o pessoal consegue resgatar o Han Solo, traz ele de volta, aí o pessoal se junta lá com os rebeldes, vão lá pra lua de Endor. Isso. Pra fazer a missão lá, que o Nelson tava comentando aí. Então, fazia a missão na lua de Endor pra... Eles estavam querendo abaixar o escudo da Estrela da Morte pra eles destruir ela de novo. Isso, porque eles descobriram lá a nova Estrela da Morte, então, tipo, vamos acabar com a treta. Aí quando eles vão lá pra lua de Endor, eles vão lá pro... Eu não lembro se é a lua ou se é o planeta, eu acho que é o... É a lua. Agora que eu lembrei, é a lua. É o planetinha lá onde moram os Ewoks. Aqueles ursinhos. Os... Sabe que fala. Aí quando eles vão lá, conseguem fazer o plano todo e tudo, vão pra Estrela da Morte, que rola o momento épico lá da luta do Darth Vader contra o Luke, né? Cara, foda. O ponto alto do filme, cara, que é o que todo mundo esperava, que é a luta de sabres lá dos dois últimos Jedi do universo, né? O Sith e o Jedi. E o imperador lá, o Palpatine, ficava só olhando. Igual o capeta. É. Aí no final vai lá, joga um poderzinho lá no Luke e tudo. Aí chega o Darth Vader, né? Consegue ser... Volta a ser o Anakin lá. Tem um relapso de bondade de novo. E joga o imperador lá no negócio da nave lá. Ele morre. E salva o Luke e tal. E a galera consegue destruir a Estrela da Morte. E fica todo mundo felizes pra sempre. Caralho. Até 2015. Até 2015, né? Velho. Que finalmente ele fala o que aconteceu. Aí ele fala assim: Lucas, eu sou pai. Nossa, isso aí já faz muito tempo, hein? Tu tá errou o filme, hein? É. Eu tô zoando, pô. Meu Deus. Mas e aí, alguém tem alguma história com esse filme? Cara, por incrível que pareça, eu só fui ver esse filme já depois de velho. Sério? Não era fã, então, de Star Wars também? Tipo, eu lembro que quando eu era criança eu vi um dos filmes, só que eu não entendi muita coisa e tal, então não ligava muito. Já adolescente e tudo, quando o episódio 1... tava pra sair, tudo que eu fiquei naquela, pô, quero ver os antigos porque eu não lembro muito bem e tal. Aí que eu realmente sentei e assisti tudo, saca? Em DVD e tal. Eu, quando era mais moleque, realmente eu não entendia muito a história. Eu fui passar a entender quando um amigo meu gravou um VHS, me chamou que é pra gente fazer a temporada de Star Wars. Aí ele gravou. Aí a gente viu esse retorno de Jedi. Vem em sequência, o retorno de Jedi, o Império Contra-Ataca. Aí a gente viu, aí eu fiquei, caramba, velho. Quando eu era moleque, eu via, mas não se ligava muito da história, né, cara? Não é, cara? Justamente isso. Cara, eu não sei E aí eu vou precisar da ajuda, talvez, de, sei lá, cara, perguntar pra minha mãe, talvez. Mas eu acho que eu cheguei a ver o Retorno do Jedi no cinema, cara. Olha, eu acho. Em 83 você viu, cara? Eu já tinha 5 anos, cara. Caraca. Eu acho que eu vi, porque eu lembro que meu pai gostava do filme, cara. E eu acho que eu fui ver Retorno do Jedi no cinema, cara. Cara, quando é rico é outro nível, né, bicho? Não. Porra, eu já tava vivo, cara. Só precisava ser vivo, não precisava ser rico. Cinema naquela época era 3 por 1 real, cara. Era fácil. Sentava na escada. Sentava na escada. Altas vezes eu fui no cinema. Olha aí uma pauta boa pra gente fazer. Cinema. Enfim, eu acho que eu vi no cinema. Mas eu lembro, bem pequeno, já gostar dos filmes. Porque, cara, sempre foi muito diferente, né? Era o topo da ficção científica, era viagem, cara, viajavam loucamente, né, cara, e era muito legal os efeitos na época, a questão das lutas de sabre de luz e tudo mais, era uma coisa que chamava muita atenção, né, muito diferente. Pois assim. É, mas aí, nesse filme já era conhecido. Já era conhecido, mas passava na Globo, passava na Sessão da Tarde, então, depois do primeiro filme que fez muito sucesso, o negócio se popularizou de tal forma que na época, assim, eu lembro, isso eu lembro, mesmo criança eu lembro, e minha família falava que as filas eram intermináveis no cinema pra ver. Era muita gente querendo ver o filme. E olha que aqui em Curitiba não era aquela coisa toda, né, cara? A gente era uma vila naquela época. Mas muita gente queria ver o filme. E seguidas vezes, assim, o filme ficou um tempão em cartaz. Isso eu lembro, assim. Ele teve uma recepção muito boa mesmo, cara. As passagens no filme que tem o C3PO e o R2D2 fazendo aquelas bichas, eu pouco de rir até hoje quando eu fico vendo aquilo, velho. É muito não é, bem. Bom, então eu acho que ficou aí o Retorno de Jedi, né? O primeiro filme que o Nilson escolheu, um filme muito bom da época aí, de acordo com o Nilson, que ele adorou tanto que viu já quase 20 anos atrás, nunca mais viu. Desculpem eu não poder falar muito, porque... É, pois é. É muito bom o filme, viu, gente? Muito... Já viu há quase 20 anos. Não, com quase 20 anos você tá de sacanagem. Cara, tu falou que assistiu em 98, então falta 3 anos. 98, 99, foi por aí. Caraca. Pois não, então, cara. Pera aí, eu reassisti, pô. Pois então. Então, foi a última vez que tu assistiu. Então tem que parar de ir pra ver de novo, o filme é bom, cara. É, não acho, né? Porque depois de tanto tempo sem assistir, enfim. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de Star Wars aí e, né? É, todo mundo tem direito de. Filmaço. Falo, Edu, os duas assinam embaixo. É filmaço. É o filmaço. É obrigatório de ver, é muito legal e vale a pena ver até hoje. Óbvio, né? Deslocado no tempo, efeitos especiais, as coisas, mas o filme é muito bom. E pra quem só conhece a nova trilogia, ele consegue linkar de forma muito saudável. E muito competente. Como tem gente assistindo nesses últimos dias aí, por causa do hype do novo filme, sim, né? Nossa. Só fala uma coisa, pra quem não gosta, não viu, tem que fazer igual o T-Blue, tem que cair no cu da areia lá. você sabe que tem... O T-Blue, você não é lado. Eu conheço pessoas... Não é pessoal, eu conheço pessoas que não viram os filmes, não gostam dos filmes de Star Wars e tudo mais. Ah, então eles são isolados, sim, porque eu vi todos os filmes. É, mas eu conheço gente que tá realmente isolado, que não viu os filmes. Cara, eu assisti todos os filmes, eu sei o enredo de todos os filmes, dos 6 filmes, só não sou fanático, entendeu? Tem gente que morre por causa disso. Tem gente que é foda mesmo, cara. Entendeu? O Nilson gostou, foi o melhor filme da década de 80 pra ele, mas ele viu já 17 anos atrás. Não, cara, eu gosto de outros filmes. Negócio que tinha que escolher um filme, então eu escolhi esse, cara. Não é que tinha escolhido. É o melhor da década de 80. Tu escolheu esse como o melhor. Então, eu escolhi como esse como o melhor. Pois é, mas não é tão bom. Não que não tenha outros. Não que não tenha outros tão bons quanto ele. Tem. Muito claro bom. Que não tem outros tão bons. Claro que tem outros. Tantos que a gente vai falar mais um agora. E o próximo filme que a gente vai falar, qual é, Eduardo? A gente vai falar de Os Caça-Fantasmas. you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghost. Puta merda! Aí, esse sim é bom, sim, cara! Esse é bom, cara! Esse filme, puta merda, mano! Que filme, que filme. A melhor coisa que eu vi foi quando eu tava lá de bobeira, essa piana Netflix, que eu vi lá, Caça Fantasmas, velho. Puta merda, tô todo arrepiado, só de lembrar do filme, cara, na musiquinha. Na hora eu coloquei ele e falei, é hoje que eu vou assistir essa maçã, velho. Cara, esse filme é muito foda. Muito foda. É, cara, imagina, você lá... tranquilinho, você pega pra assistir um filme, você, pô, não sei o que, um filme de fantasma, não sei o que e tudo. Já pensa, pô, velho, vai ser aquele filme de terror danado, não sei o que e tudo mais, né? Quando, sei lá, você pega todo sapequinha, criancinha, você vai pegar pra assistir, o filme já começa com aquela música que você não consegue tirar da cabeça. Saca, velho? O filme já começa com fantasma na primeira cena da biblioteca, né, Edu? Sim, já, cara. Já, a cena sim, da biblioteca mulher, né? É muito icônica já, cara. Você já vê lá três caras esquisitões chegando ali na biblioteca, né? Primeiro chega lá a galera na biblioteca ali, tudo tranquilo. Na verdade, não se fala em fantasma quando começa, não, né? Não, é verdade. Não. Eles vão lá porque algumas coisas estranhas estão acontecendo, né? Isso, aí as pessoas estão reclamando. É, porque o que eles são, na verdade... eles são professores de parapsicologia na universidade. Eles trabalhavam na Universidade de Columbia, lá em Nova York. Então eram os três, o Peter, o Peter Venkman, que era formado na área de psicologia e psiquiatria, o Raymond, Ray, né, o apelido dele era Ray, sim, que era especialista em história da paranormalidade e metalurgia, e o Egon, que era um gênio da ciência lá, um cara, tipo, era um Dr. Bickman do... aquele, hein, dos aquele, caça-fantasmas. Aquele com cabelo igual do Nash do Street Fighter. Isso. E o quarto integrante só entrou no segundo filme. Não, ele entra no primeiro filme também, que é o Winston. Eu tava com essa dúvida, ele, né, entra, o Winston. Eu tava com dúvida se ele entrava no... Não, no... ele entra, não, do ele meio entra pro no final. Isso, do meio pro final. Ah, né? Okay. Os três, eles eram professores de parapsicologia e tal. Aí eles foram chamados para investigar um fenômeno paranormal que estava acontecendo na biblioteca. Saca? Mas ninguém falou fantasma, só que tipo assim, tinha livro voando, os negócios acontecendo e tal. Aí quando eles chegam lá, eles encontram o fantasma que era o Geleia. Não era o Geleia. A primeira você tá errado. Ah, não, errado, é o Geleia, Edu. o do hotel. O Geleia é do hotel. Aí é verdade, quando eles chegam na biblioteca, eles não veem nenhum tipo de fantasma no começo, só tem as leituras tem, lá. Sim, a mulher lendo. Tem a mulher, Edu. A mulher lendo, eles olham assim, a mulher tá lendo, aí ele fala no ela. Primeiro eles investigam alguns negócios e tal, os aparelhos só fazem as leituras. Na hora que eles já estão desistindo, aí o Peter que vê a mulher sentada assim, ele pensa até que é a mulher de verdade, aí quando ele deu um arrepiadinho... Não, a mulher não tá sentada, ela tá no canto. Não, ela tá em pé, ela tá no pé, virada na estante, pra parede, pegando o livro. E ela tá lendo. E aí ele começa a falar pelo rádio, né, o isso, Spider. Isso mesmo. Ah, ela tá aqui olhando, sei lá. Ela tá lendo um livro e tal, não sei o quê. E tanto que o aparelho dele começa... Ele não tá a olhando fazer a leitura. Frente, né? Ele tá com aquele aparelho. Como é que era o nome do aparelho, vocês então, lembram? Então, eu tava procurando aqui e não achei. Então, cara, aquele lá era o medidor de fantasmas, saca? Medidor isso. De fantasmas? Que nome pobre. Ele consegue medir a quantidade de energia ectoplásmica que tem no ambiente, isso, saca? Isso. Então... Ah, não é medidor ectoplásmico? Não, é medidor de... Eles chamam de medidor de fantasma. Porque eles acharam... Acho que foi o Peter mesmo que zoou que o nome ia ficar muito complicado, vai ser medidor de fantasma. É uma piada. Aí eu lembro que esse medidor, ele tá olhando, o Egon tá olhando pro medidor, daí ele tá virando de um lado pro outro, de repente o negócio começa a subir, o apito começa a alertar. Isso. Daí ele, caraca, e lá. Daí quando ele olha pra frente, daí ele vê a mulher parada. E aí depois tem a questão do hotel, que aparece o geleia e coisa e tal. E uma coisa que eu gosto bastante dessa parte é que quando eles conseguem pegar o fantasma, eles destrói o salão lá do hotel, sim, né? Sala de jantar, coisa assim. Mas aí porque, no hotel... né, cara? Eles não usam uma arma convencional, né, cara? Isso. Como é que é o nome das armas? Então, mesmo? Cara, cada um deles usa um raio de prótons, saca? Raio de prótons, isso mesmo, cara. Saca? É uma mochila mesmo, especial lá equipada com raio de prótons. Com um acelerador nuclear. Isso. Eita, porra! Caralho! Produz poderosos feixes de luz. Eles conseguem capturar o ectoplasma. Né, ectoplasma aprimorado. E eles desenvolveram um equipamento que é chamado de armadilha, que é tipo uma caixinha que consegue aprisionar o ectoplasma lá dentro. Tá? Isso, ela suga ele, o raio prende e a caixinha suga pra dentro. Uma coisa só que eu queria lembrar aqui, nesse momento que eles já estão com o escritório estabelecido, tem uma parte muito marcante do filme que é quando eles escolhem o veículo deles, né? Sim, cara. Isso, cara, o veículo é o carro deles é clássico, né, cara? É clássico. É um Cadillac Miller Meteor do ano 59. E ele é junto com o DeLorean e alguns outros automóveis que a gente não lembra agora, do tipo Batmóvel, são ícones, clássicos, né? São ícones, né? Inclusive tem uma sirene inconfundível, né? A sirene é muito massa, e depois eles dão nome pro carro, né? Acho que fica sendo Ecton 1, se não me engano, né? Não, Ecton 1. Ecton 1, né? Ector 1 ou Ecton? Ecton de ectoplasma. Isso. Continua aí, tu. Continua aí. Não, era eu que tava falando. Aí então, na parte que eles destroem lá o salão do hotel, coisa e tal, o cara pergunta. Eles falam o valor, que quanto é que custa, né, o serviço deles. Ah, vocês destruíram, não sei o que. Isso é um absurdo, não vou pagar. Não, vou soltar então de volta. Tá bom, tá bom, eu pago. Né, cara? E nessa época também, quando eles vão lá no negócio do hotel e tudo, eles já tem a secretária dele, que é uma personagem também que ficou muito foda no filme, que é a Janine. A Janine, cara, que ela gostava do ego, né? Gostava do ego, ela tem uma quietinha pelo ego. E como é que é o nome daquele que tinha um programa na TV? Aquele, o... O Bill Murray? É o Peter Venkman. Isso, Peter Venkman. O Venkman. Que daí, né, ele se envolve lá com aquela moça que tem aqueles... Aquela parte mais sinistra do que a parte mais sinistra do filme, né? Que é dos ovos estourando e fritando na pia. Detalhe que lembra? A moça em questão é Sigourney Weaver, né, cara? Sigourney Weaver. Ela já tinha feito Alien já, né? Alien de 79, se não me engano. Agora eu não sei te dizer, deixa eu ver aqui Alien. É, Alien é de 79. Mas é isso, eu acho que já sim. 79. É. Isso, olha aí, Nilson, ó, baba na minha memória, Nilson. Aí é estranho, né, cara, você vê, tipo assim, a senhora Ripley, né, tinha sobrevivido ao Alien e tá ali, pô, sim. Pagando pau com fantasminha. E outro e outro personagem bacana que tinha era o Vince, que é o Rick Moranis, né? Rick Moranis, cara, nossa, esse carinha foi... Depois, quando ele fez os filmes dele lá, foi muito bom. É ele? É. O Lewis era o nome dele, né? Ele chama Lewis. É, depois ele muda pra Vince, né? Na verdade, o que acontece? É porque tem o vilão que ataca o negócio lá, chama Zul, que isso. É um semideus mitológico lá, antigão e tal, que tem dois guardiões. De qual mitologia? É... Mentira, que era o é o Felipe. O Zu era o Felipe que tava vendo. Olha o Felipe participando aí do cast. É o... Na verdade, Zu é o Cerberus, né, Edu? Cerberus. O deus lá é o Gozer, né? Isso. Nossa, é verdade. Na verdade, é um deus sumeriano. Isso, da região da Mesopotâmia. É um deus o quê? Sumeriano, da região da Mesopotâmia. Legal. Suméria, Mesopotâmia, né? Aquela região ali. É, então era ele que tava atormentando a mulher, né? Porque ele queria o filho dela, isso. Né? Isso. Isso mesmo. Não. Ele queria renascer no filho dela. E esse é o... Esse é o segundo. É o dois. É o segundo. Ah, é verdade. Isso tá certo. O segundo que é o primeiro filme, o Gozer, que é abrir um portal pra vir pro plano da Terra. Pra vir, que ele tá banido. Isso. Aí o Gozer... Ele começou a atormentar ela, né? Pra poder abrir o portal, e ele precisava de dois guardiões, de dois hospedeiros. Aí era o Cerberus Zul, que era um cachorrão lá, e o Vince Clorto, que era o outro demônio. Aí o que que acontece? O Zul toma conta do Luz, toma posse do corpo do Luz, aí o Luz vira um demonzão lá, começa a ficar cada vez mais... Nem a Dana Byrd, não, cara. Nem na verdade, Dana... o Zul toma conta da Dana, Edu. Daí isso que eu falei agora, na Dana Byrd, não, que ele toma conta, não, cara. Isso. Porque daí o Vince é que vira, é que vai no Luz, e daí o Vince é que é o outro isso. demônio. Que até... ele está... é engraçado que quando ela tá possuída pelos cérebros lá, pelo demônio, daí ela, se não me engano, invade a casa dele, ele tá numa festa, ele foge da festa, ele fica preso lá de fora, e ele sai correndo pela que cidade. Até a cadeira vai sendo sugada pelo portal. De... É verdade, cara. É isso mesmo. Inclusive, essa cena que ele possui todo mundo é muito hilário. No caralho, lembrei de alguma coisa, só tô ouvindo vocês falar, velho. Não, velho, eu faço confusão com os nomes, eu sou ruim de nome. E como é que era o nome daquele lugar que eles guardavam os fantasmas lá na Batcaverna? Ixi, era... aquele lá, era o... não era tanque. Não, era um receptáculo de alguma coisa. É, acho que era só receptáculo. Eu acho que era só receptáculo mesmo. É. Agora eu lembrei do desenho, inclusive, que era só receptáculo. Não, o desenho era foda. Eu não lembro o nome, mas eles tinham na base deles, onde eles guardavam todos os fantasmas da... Isso, da cidade. Da cidade, isso. Né? Então, todos que eles pegavam, eles guardavam eles lá. Eles já estavam pegando tanto fantasma que eles até chamaram um membro novo pra trabalhar com eles, que foi o Winston. Isso mesmo. O quarto caça-fantasmas. Isso. Bom, gente, a gente não pode falar do filme todo aqui, né? Então, a gente vai falar aqui dos principais pontos do filme, que eu queria já partir lá pra um dos personagens mais icônicos também desse filme, que virou aí várias coisas durante essas décadas, que é o Stay Puft. Stay Puft. Stay Puft. Nossa, o monstro de marshmallow, né? Eu lembro na hora que o Deus lá pediu pra eles pensar numa coisa, e eles faziam em suas mentes. E o outro começou, como era o nome dele, começou a andar de baixo devagarinho pra trás. O Ray começou a andar pra trás bem devagarinho. Aí ele, desculpa, gente, eu achei que não fosse fazer mal. Não, só fez um monstro gigante invadindo a cidade. Aquele branco, né? Aquele monstro branco, né? Que você tá falando. Isso. Aí no final, quando eles... é o boneco da Michelin, não é? Quando eles conseguem derrotar ele, voa marshmallow pra Nova York inteira, velho. Só vê Nova York. Como é que ele... marshmallow. E o jeito legal que eles derrotam o bicho é cruzando os raios. Justamente como não poderia cruzar, né? O Egon tinha a teoria de que cruzar os raios poderia causar uma explosão que poderia destruir com tudo. Aí ele fala, ó, vamos cruzar e seja o que Deus quiser, porque tem outra saída não. Cara, o filme era legal, muito legal. Fica a saudade aí. Vocês têm uma memória monstro, mano. Puta que pariu. Mas vou falar pra vocês, o filme ficou muito marcante pra mim, não só porque, né, gosto muito dele tudo, mas porque tem uma curiosidade muito interessante sobre ele, cara. Olha aí, fala. Lá na minha cidade, lá em Carandaí, onde eu fui criado quando eu era criança... Tinha fantasma. Não, era uma cidade muito pequena, no interior, então lá tinham só dois partidos políticos, sempre teve. Achei que tu ia dizer que só tinha dois fantasmas. Não, dois partidos políticos, então era partido A e partido B. Então, o que que acontece? Um determinado ano de eleição lá, o partido A... resolveu colocar como mascote, na época que podia fazer comício com show de músico e bichinho eleitoral, aquelas coisas todas que não tinha essa censura, um dos partidos adotou como mascote o Fantasmão. Era um carro alegórico e tudo mais, chamava de Fantasmão. E um fantasminha era o símbolo da campanha, não sei o que e tal. O que o partido B... pra rivalizar com o partido A fez no carro alegórico deles. Caça-fantasmas. Aí por onde passava na cidade, ia passando o carro do caça-fantasmas lá, tocando a música do caça-fantasmas, saca? Caraca! Ai, ai, ai, e quem é que ganhou a eleição? Cara, no caso foi o partido do Fantasmão. se manteve meio PSDB no governo, assim, foi ganhando eleições consecutivas, saca? Aí depois de um tempo, o partido do Caça-Fantasmas, que continuou usando Caça-Fantasmas eleição após eleição, diga-se de passagem, e o Caça-Fantasmas apoiava quando era eleição de deputado, de governador e tudo, eles apoiavam o partido que era do lado do prefeito que tava concorrendo pelo Fantasmão, saca? Vamos supor, se era o PSB, aí o candidato do PSB, o Fantasmão, tava lá dando apoio na cidade, entendeu? E era isso, cara. E, cara, e ficou marcado, porque era ícone da cidade, saca? O Fantasmão. E na época era aquela coisa de livre, de poder fazer show e tal. Era cidadezinha pequena, então onde saía o carro, quem era do partido, quem não era, ia todo mundo atrás pra curtir a festa, entendeu? Cacete, olha só. Essa aí foi show, cara. Olha. Que coisa, né? Quem pensaria em fazer algo assim? Mas enfim, né? Os caras aproveitando o hype aí das coisas. Aproveitando o hype das coisas, velho. Certo. Então, o próximo filme que a gente vai falar aqui é Predador. Esse filme é show de bola, cara. Filme de 87. Olha aí, gente, hein? Quem escolheu esse filme foi eu. Aí, ó, o melhor filme de 87. Estrelado pelo nosso querido e nostálgico aí, Brucutu, né? E o Schwarzenegger. Schwarzenegger. E o... Aqui a gente chamava ele carinhosamente de Arnold Schwarzenegger. Cara, mas Predador foi um filme muito foda mesmo, cara. Isso, isso. O Schwarzenegger fazia o personagem do Duck? Não Duck. Sei pronunciar essa porra aí. Hã? Duck? Tá falando? Duck? É pato? Não. É? Não, é T-H... É T-C-H. É Dutch. D-U... Dutch. É Dutch. Dutch. Então, ele liderava uma equipe de resgate na selva da América Central, cara. E aí eles tentavam encontrar um ministro estrangeiro, né? E se perderam nessa floresta. Se perderam não, a missão deles era resgatar. Então eles tinham um acampamento inimigo, onde eles precisavam resgatar essa pessoa. E legal que quando eles estavam recrutando, estavam recebendo a equipe na base deles lá da cidade, o Schwarzenegger encontra, né, um outro personagem do filme que foi o... Carl Weathers. Como é que é, Spider? Carl Weathers. Isso, que é o mesmo ator que fez o Apollo, né, no filme do Rock, o pessoal se identificar melhor aí. Boa, agora ficou fácil. Agora ficou fácil, né? Que é onde tem o aperto de mão mais foda do cinema, cara. Puta que pariu, né? Não sei se vocês lembram na hora que... seu filho lembro, da puta! Pá! Eu lembro, é bem massa esse cumprimento. Dylan, you son of a bitch! Seu filho da puta, pum, e aperta a mão assim. Cara, nossa, se fosse a minha mão, tinha quebrado. Quebrar em galera. O cara era um ogro, né, cara? É. Então eles tinham uma equipe ali de. Deixa eu ver, uns 6, 7 cara pra achar essa base aí pra resgatar. Só que eles não sabiam que em meio a todo esse confronto na missão deles. Tinha alguém, né, na espreita, que era nada mais nada menos que o Predador, né? E o Predador quem era? Era o Van Damme. Hã? Essa porra é doida. Já vou começar já com essa curiosidade aqui, porque tem a ver com o contexto. Pra quem não sabe aí, o Van Damme ia interpretar o Predador. né? Ele chegou a gravar, e inclusive algumas das cenas foram pro filme, ele chegou a gravar com o Predador, só que era um outro Predador, era um monstro totalmente diferente daquele que a gente conhece. Baixinho. Com certeza, bem mais baixinho, né? Porque, o Predador Hobbit. Então, ele era... Eu vou deixar um vídeo na descrição onde fala sobre o Predador, mostra o Van Damme, inclusive, atuando com a roupa e coisa e tal. Eles gravaram quase todo o filme e só não tinha as cenas do Predador onde ele aparecia, porque os produtores não estavam satisfeitos com o monstro, entendeu? Não era de acordo com o que eles queriam. E o Van Damme naquela época era dublê, já era um dublê bem famoso. E pegaram ele pra fazer um Predador, esse primeiro Predador, né? Que usava uma roupa rosa, mas tem umas imagens já dele todo caracterizado. Mas ele era bem estranho, gente. Ele tinha a cabeça comprida, sabe? Ele usava a mão dele, parecia uma espada, uma faca, uma coisa assim. É bem estranho. Como não agradou muito, eles resolveram trocar. E foi quando chamaram lá o artista plástico lá que fez toda aquela modificação, né? No personagem, né, do alienígena, e ficou daquela maneira que a gente conhece ele, que é sensacional. E trocaram também um ator, né, que passou a ser o Kevin Peter, né, que era um jogador de basquete, se eu não me engano. Eu posso estar completamente enganado, mas se eu não me engano ele era um jogador de basquete. O cara tinha 2 metros e tanto de altura, era gigantesco, cara. Tinha 2,02 metros, se não me engano. Caramba. Então ele deu aquele ar de imponência perto do Schwarzenegger, dois, né? 2 metros e bolacha, né, cara, pra frente. É bem alto. Né? Então, passando a curiosidade aí pro pessoal que achava que isso era uma lenda, eu achei que era uma lenda, que era o Van Damme, mas depois de um tempo de pesquisas e internet e coisa e tal, realmente eu vi lá que isso era verdade. Enfim, o Van Damme perdendo mais um papel, né? Deixou de ser o Johnny Cage, né, no Mortal Kombat. E aí deixou de ser o Predador, né, gente? Olha só. Caraca, essa foi curiosidade mesmo, cara. Né, depois vem lamentar que não teve oportunidade em Hollywood. Pois é. Depois vem de mimimi. Não é, cara? Olha o que o cara desperdiça pra depois ficar chorando. É. Então, o alienígena nada mais é do que... O cara era... Mas ele era um combatente, então ele partia para... Eu não sei se era para outros mundos, eu acho que tem todo um universo de predador, né? Ele é de uma raça de predadores que buscam as melhores presas do universo, saca? Então eles vão de mundo em mundo atrás do maior predador daquele mundo para caçar aquele predador. Isso. E aí, no meio de um conflito, nada melhor do que no meio de um conflito para poder ver quem se destaca mais, né? E durante esse tempo ele vai matando alguns integrantes do filme. Quem é que lembra aí de alguma morte foda aí dos integrantes? Arrancando a espinha do cara é sinistro, maluco. Caralho. Nossa, cara. Já passou pro fim do filme, caralho. Foi lá pro... Cara, ah, meu Deus. Eu me lembro de uma das primeiras mortes lá, não é, acho que não era nem do pessoal da equipe do cara, que ele pendura o cara e arranca a pele do cara. Isso. Caralho. Isso que eu tava lembrando. E deixa o cara lá pendurado de isca. Isso mesmo, é foda, né? Eu acho que é um... É o seguinte, quando eles conseguiram finalmente chegar nesse acampamento pra resgatar as pessoas que já não tinha mais ninguém, eles conseguiram resgatar apenas uma moça, que eu não tenho certeza se ela não é do próprio povo dali. Enfim. Mas ela falava inglês, né? Casualmente. e aí eles pegaram ela porque ela poderia ter informações e coisa e tal, levaram ela junto. E nesse meio... Mas a missão original, eles foram enviados pra lá porque já tinha acontecido uma missão, né? Que tipo, eles tinham alguns prisioneiros, a missão original era essa, né? Essa mulher não era prisioneira deles? Uma mulher já do grupo do pelotão anterior? Não era do grupo deles, não. Eles pegaram ela lá, porque teve todo o confronto lá e ela acabou, de alguma maneira, acabaram ficando com ela. Não lembro exatamente como é que ela veio parar com eles. Mas eles pegaram ela nessa invasão. Que eles foram lá pra encontrar um ministro estrangeiro, cara. Que era funcionário do governo, entendeu? É o ministro da Guatemala. Guatemala. E, ó, aí, ó, viu só? É isso aí. E aí acabaram pegando ela, entendeu? Por algum motivo que eu não lembro agora. E aí, na volta pra base, coisa e tal, e o Predador começou a caçar eles. Aqui, ó, eu fiz a pesquisa aqui agora, eu achei. Na verdade, eles foram mandados pra salvar o ministro da Guatemala. Só que quando eles chegaram lá, a missão era furada. Eles, na verdade, o pessoal que tava lá eram agentes da CIA, saca? Uhum. Eles estavam lá pra resgatar os agentes da CIA que estavam em missão de espionagem no país lá. Oi? E foram pegos na guerra. Estavam fazendo missão de espionagem na guerra e foram pegos. Aí eles iam resgatar esses agentes da CIA. Olha só. Então era furado, então, Eduardo? Era furado, cara. Era uma missão furada. Os caras foram passados pra trás. Ah, olha só. E aí, na volta, né, pra ir embora dali, o predador começou a caçar eles. E, cara, isso que era legal naquela época nos filmes, cara. O suspense. Os caras hoje é ação, ação, ação, ação. 3 horas de ação. Ação, ação, ação. Robô, raio laser, ação, ação, ação. Na época era suspense, os mínimos detalhes do cara vigiando eles, tá ligado? Ele aprendendo o que eles falavam. Lembra aquela parte do escorpião nas costas do cara que ele pegou com a faca? Mas o filme tem muita ação também, tipo. Cara, ele, se tu prestar atenção no filme, ô Nilson, não tem tanta. Não, eu não tô falando que não. Tem o ápice, da ação, que é a hora da invasão deles lá, que é tiroteio, bomba, o predador nem aparece muito. E no finalzinho ali, nos 10 minutos finais, o resto não, cara, o resto é... O filme é uma caçada, né, Tim? Exatamente, é uma caçada. O filme tem todo o suspense de uma caçada. Preta, ele pega o cara do nada, pendura o cara, os caras ficam procurando, aí o Schwarzenegger começa a fazer aqueles sinais de mão, os caras se escondem. Ele só aparece, que ele, alguns momentos ele aparece camuflado, isso. E em outros momentos aparece a visão térmica dele, exatamente. O que ele tá enxergando. Ele não aparece até o final do filme. Não, ele aparece 2 vezes no filme. A primeira vez, quando o Schwarzenegger consegue ferir ele, que ele já vê, que sabe que tem alguém caçando ele, começa a fazer as armadilhas, ele fere ele. Isso, aí quando ele vai se passar o remedinho, né? Isso, aí ele tira a camuflagem e mostra ele colocando o remédio. Nossa, mostra ele todinho. Que cena foda, cara. Foda, e depois foda. Só mostra ele de novo no final, na luta contra o Schwarzenegger, isso. Que os dois já estão no mano a mano. Isso. Mas até lá, ele vai caçando os caras. E das mortes, tem 2 que eu queria destacar. A primeira é a do cara daquela arma giratória, tá ligado? Que a gente chama de antiaérea. Que é um cara de chapelão. A Gatling. Isso, a Gatling Gun. Pode crer. Aí ele começa a atirar na floresta toda. Destrói a floresta, aí vem todo mundo pra descarregar. Que é quando eles ferem ele, Eduardo, que tu falou. Sim. E, só que daí ele volta depois, mais pra frente, e atora, dá um tiro no meio do cara, abre o corpo dele, fica aberto assim, e aí... Sinistro. E aí tem um negão lá, outro, o segundo negão lá do filme, que era amigo do cara de infância, e aí leva o corpo dele lá pro helicóptero, tenta salvar, mas aí depois o cara volta, pega o corpo sem eles ver, eles fazem armadilha durante a noite, vocês lembram dessa? Sim, eles fazem armadilha pra tentar pegar e no fim pega um porco, o cara mata ele com a faca. O cara sai desesperado. Achou que tinha matado o porco. Achou que tinha matado o brasileiro, matou um porco. Ah, é muito massa. Cara, era muito foda. Eu achava cara. Muito massa as armas do predador, cara. Isso. Todo isso. O equipamento que ele tinha, isso, né? Isso. Diferentes armas, diferentes. Isso. E os pulos. Na verdade, no primeiro filme ele só usa 2 armas, né? E aí no outro filme que ele usa uma variedade maior. É, mas você vê tudo aparente, né, Tim Blue? Uhum. Você começa a imaginar, caraca, é muita coisa. Pra... Tipo, pior que o cinto de utilidade do Batman. É, né, hoje, pra gente, parece... Mas na época, era muita tecnologia, cara. Certeza. Aquele canhãozinho que ele tinha no ombro, né? Isso mesmo. Botava os 3 pontinhos, né? Pau! Estourava, ele, cara. E ele ficava procurando o cara com a visão térmica e na hora que travava a mira já era. E a segunda morte que eu queria ressaltar aqui, que é justamente a do cara do Apollo, né? O que fez o lutador junto com o Apollo. Aliás, que fez o personagem do Apollo junto com o Rock. Que ele tá procurando o predador, né? Junto com esse outro negão que era amigo do cara lá que morreu, da arma giratória. E aí ele se esconde e vê o amigo morto e ele olha pra cima e vê o predador e começa a atirar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí o predador dá um tiro bem no braço dele, arranca o braço dele assim. O braço cai no chão e começa a disparar a arma sozinho, assim, sabe? O braço continua apertando, atirando. O predador vem e finca as garras bem no meio dele, levanta ele assim e ele começa a berrar. Ah! Cara, é sensacional. Essa foi foda. Alguém lembra algum detalhe mais do filme aí? Quer falar? Cara, eu quero falar uma curiosidade aqui, porque eu acho que muita gente não vê o filme hoje por preconceito e deve pensar, ah, deve ser uns efeitos muito paia, não sei o que e tudo mais, não tem aquela visão. Olha só, no ano de 2009 eu trabalhava numa locadora lá em São João. Aí eu cheguei na locadora e tudo, tinha uma prateleira lá que eram só de clássicos. Sim. Então você tinha lá o Alien, Predador, Robocop, o Coração de Dragão, saca? Vários filmes desses mais antigos clássicos, assim, muito bons. E, velho, eu olhava, eu via que não saía nenhum filme. E eu falava, que isso, velho, eles são os melhores filmes na locadora, ninguém pega os filmes. É foda, né? Aí o meu patrão, na época, fez um trato comigo, falou assim, ó, se você conseguir tirar 5 filmes dessa prateleira aqui essa semana, eu dobro o seu salário, não sei o quê. Eu falei, beleza, isso é mole pra nós. O que eu fiz? É, oi, que eu fiz? A gente podia ficar colocando filme pra ficar passando lá na TV da locadora, né? Peguei e falei, beleza, fui lá, peguei o Robocop. Coloquei o Robocop pra passar e tudo. Adiantei um pouquinho pra ficar mais ou menos nos 20 minutos de filme e tal. Primeiro cliente que chegou na locadora viu que tava passando. Que filme que é esse? O Robocop. É novo? Falei, não, esse aí é de 1980 e poucos. Aí o cara olhou um pouquinho assim, que isso? Mas o filme é bom, cara. Falei, ele pegou e levou. Aí eu falei, beleza. Fui e coloquei o Predador. Aí a mesma coisa, adiantei um pouquinho e tal. Passou uns 2 clientes, veio um casalzinho novinho. Ficou olhando o filme. Esse filme qual que é esse? O Predador. Aí aquele novo que saiu, falei, não, esse é o primeiro de todos. Que isso, cara? É sério? Falei, eu falei, mas tá mais bonito que o mais novo, mais bem feito. Falei, olha, cara, assiste um pouquinho aí pra você ver. Esse filme é o melhor de todos da coleção. Aí eles olharam um pouquinho assim, não, cara, se eu não tivesse vendo, eu ia levar o filme. Falei, não por isso, tirei o filme assim, coloquei, falei, pode levar, cara. Aí quando eles voltaram pra devolver o filme, né, eles foram no horário que eu tava trabalhando também, entregaram o filme e falaram, cara, que isso, esse filme é muito bom, não sei o que, você não tem mais filme pra recomendar pra gente desse tipo, não, não sei o que e tal. Cara, começou a sair só filme antigo na locadora. Olha só, cara, Mas Edu, a maioria dos pessoal de hoje é assim, cara. O cara acha só porque é antigo, é ruim, que o efeito. Mas aí o filme é bom, cara. E assim, é claro que existem as exceções. Tem filme que realmente. Tem filme antigo que é ruim. Tem filme antigo que Mas aí, filme antigo, tem filme antigo, novo, que é ruim também. Futurista, não interessa, tudo ruim. Sim, mas é isso mas que eu quero dizer. Mas os filmes bons, mesmo antigamente, mesmo isso. Antigos, hoje eles continuam sendo bons. E o Predador é um deles. Exato. Os filmes que nós estamos falando hoje, todos eles são. Todos são. E o filme do Predador, cara, aquela roupa do Predador, a máscara e tudo, a caracterização do Predador, cara, aquilo é foda. E vai continuar foda ainda, eu acho, por mais 20 anos, cara. Cara, é um dos maiores ícones do cinema, velho. O filme tá quase fazendo 30 anos e é foda ainda, velho. E é muito foda, cara. É, hoje a gente vê filmes aí com os últimos Predadores, com Alien e coisa e tal, tudo efeito de computador, né? Os personagens, principalmente os Aliens, né, são feitos por computador. E o Alien de 79 não é, cara. Ele é uma pessoa. Então maquiagem, né, cara? Maquiagem. Foda, cara. Foda. E você vê o filme mais novo agora, o Predadores, que é mais recente. Nossa. Ele tenta trazer de volta o que o primeiro tinha. Você vê que é a mesma ideia, né? Um grupo de guerrilheiros ali, cada um com a sua especialidade, presos num lugar desconhecido e tal. Mas, cara, ele não consegue, saca? Trazia aquela mesma sensação que o Predador te dá, aquela coisa de você ser caçado, você ficar aflito. Sim, o Predador, filme do Predador dava medo. Eu me lembro, cara, que eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos de idade. Provavelmente eu tinha mais, porque, né, em 87 deu no cinema e eu não fui ver no cinema. Mas enfim, eu lembro que eu tava assistindo com meu irmão esse filme e na hora que ele vai matar um dos personagens lá, que o personagem tá se arrastando por baixo de um tronco, pro bicho não ver ele, tá ligado? E bem na hora que ele tá se arrastando por baixo do tronco, assim, o Predador para em cima dele, assim, que ele olha só por um buraquinho, ele vê o cara embaixo, assim, né? E ele dá um tiro na cabeça do cara, assim. E eu tava com os olhos tampados. De medo do Predador achar o cara, né? E o cara se escondendo. Você tá vendo? Eu vejo ele. E ele não sei o quê. Porra, é foda, cara, aquele negócio da camuflagem, que era inovador pra época, né? Inovador pra caramba. Uma curiosidade aí, Predador, apesar da ação e do filme tudo, venceu um prêmio aí até de melhor música, porque a música também era massa. E agora eu lembrei, tipo, eu jogava Predador do NES. E essa pouca gente jogou, acho, eu Predador. Joguei. Você jogou? Nem isso imaginei que ia jogar mesmo. Era difícil. Predador 2. Era difícil pra caramba, né, Nilson? Difícil? Porra, era difícil pra caramba, cara. E agora eu fui rejogar esse jogo de novo. Não é lá essas coisas, não. Não é. Infelizmente não é. E outra curiosidade que eu fiz na pesquisa aqui é que o elenco sofreu lá de uma diarreia por intoxicação alimentar. Que é local da Guatemala. Não, repete. É, o elenco não, foi gravar. É local do México, na verdade. México. Ah. Do México. O filme foi gravado no México. Que é o mal de Montezuma. Então. É uma intoxicação alimentar que dá lá normalmente na galera que vem de fora, né? Deu uma dor de barriga. É o cara. Né, cara? É por causa do costume alimentar, né, velho? É a mesma coisa, por exemplo, nós que somos aqui de Minas, quando a gente vai pra praia. E frutos do mar em. Tipo assim, você comer e exagerar um pouquinho na dose em frutos do mar, você geralmente tem intoxicação ou passa muito mal. Não é acostumado, sabe? Né? É, o nosso organismo não é acostumado com. Não que faça mal, saca? Mas não é acostumado. É acostumado. É, pra carga que os frutos do mar têm. É. Sabe? Da mesma coisa que o pessoal da praia não pode vir aqui pra Minas e comer queijo à vontade, que é. Dá merda. E então, partindo pro final do filme aí, quando. Finalmente, quando eles estão fugindo da floresta lá, né? Acontece o confronto final que eles estão fugindo. O carinha aquele que parece um samurai lá, que eu não sei o nome dele, ele. É o da peixeira, é o Felipe do Predador, né? Ele para no meio do caminho, joga todas as armas fora, fica só com a peixeirinha na mão, assim, faz um taio no peito, assim. E aí o Schwarzenegger dá no pé, deixa ele sozinho ali pra enfrentar o Predador, e aí depois só escuta o grito, mano. Então daí ele mata o cara, né? Aí ele mata o cara, vai atrás do Schwarzenegger com a guria, que até então daí só tem o Schwarzenegger e a guria. Ela entra no helicóptero e o Schwarzenegger fica pra trás. E aí sai pela floresta e fugindo do predador, o predador atrás dele, e até que ele cai na água, né? E o predador pula atrás ainda. E aí, se arrastando, ele se suja de lama sem querer. E para de costas, sentado assim, no meio de umas raízes da árvore, e o predador não consegue ver ele. Uhum. E ele fica invisível porque toda aquela lama tampou o calor térmico do corpo dele, né? Tampou toda a pele dele, então o Predador não conseguiu enxergar ele. E aí começa a parte mais legal do filme, que é quando o Schwarzenegger faz todas aquelas armadilhas pra pegar ele, faz um arco. Aquela parte do arco ali é foda, cara. Ele pega e faz um arco, não sei como é que ele conseguiu fazer aquele arco. Lembra dele entortando o arco com as costas, assim, pra fazer os músculos? Nossa, é fortão. E cara, aí, pior que isso, é só o cara que fez um arco e atirou uma galinha. Mas cara, esse filme eu. Mas ele tinha muito, o arco, né? Ele não fez o Eduardo. É, então, beleza. Então ele só tirou a galinha. E aí ele faz lá todas as armadilhas foda lá. Puta que pariu, né, cara? E aí bota fogo, faz uma fogueira e dá um berro e chama o predador. E aí começa a luta dos dois ali, coisa e tal. E eu não vou falar o restante da luta ali. Pra vocês saberem como é que aconteceu, se ele mata o Schwarzenegger, se o Schwarzenegger mata ele, e é isso aí, é muito foda. Filme sensacional aí, ó. Foda mesmo. É tão bom o filme, o personagem ficou tão famoso, que além da, né, da franquia de filmes do próprio personagem, ele já teve encontros com o Alien no cinema, nos videogames, nos quadrinhos. Isso. Já teve dois ou três encontros com o Batman. Olha só. Cara, e muito bons, vale a pena ler. E você, pode achar ele, mais recentemente no Mortal Kombat 10. Olha aí, é mesmo, cara. Com direito aparecendo no Mortal Kombat, velho. Isso, cara. Mesmo. Cara. Aí você pode jogar lento Kido. Não, pare, eu joguei com ele, é bacana jogar com ele. Isso é papo de quem não consegue um computador pra rodar o Mortal Kombat. O jogo é foda. Ele pode jogar Hanto Kido. Bom, então, passando desse épico que foi o Predador, vamos para o próximo filme, que é Spider? Caraca, nós vamos falar nada mais, nada menos que De Volta para o Futuro, parte 2. Esse é o Back to the Future Part 2. Olha só, olha a nossa velha máquina aí, primeira vez aparecendo no Machine Cast. Trilha, né? A trilha já é meio... Botar a abertura do cast em vez de botar a trilha do filme, né? É abertura. Aliás, Simbo, você vai ter um trabalho muito fácil pra escolher trilha, né? Porque os quatro filmes Supremo, vão dar, né? Muito material. Tem trilha sonora, é o que não falta. Não falta. Pô, mas não, então, espalhei... Por que esse é o melhor filme da década de 80? Por que não o primeiro? Ai, cara, então, por que eu acho esse aqui? Mas é opinião minha, tá? Sim. Primeiro, eu sempre gostei muito dessa história do futuro. Independente do De Volta para o Futuro. Óbvio que foi com De Volta para o Futuro que eu conheci mais ideias do futuro, viagem no tempo e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito dessa história de viagem no tempo. E o 2 fazia o que muito poucos tinham usado, que era ir pro futuro. Era mostrar como que era pro futuro. Então essa é uma das coisas que me atraiu bastante no filme. E sem falar que o jeito como a trilha se envolve, né? Ele consegue puxar o primeiro filme, né? A trama. Uma coisa que ele faz assim de modo muito competente, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que logo no começo ele consegue linkar o segundo filme com o primeiro, sim, instantaneamente. Sim. E tipo, né, naquela época já não tinha muita trilogia, né? Ele volta do passado, né, no caso, né? Não, o Dr. Brown vem do futuro. Vem do futuro. Isso. Pra avisar o Marty que no futuro ia rolar uma treta. Não, cara, eu tô confundindo, porra. Pois é, tá perdido, caralho. Você tá confundindo porque tá perdido. Aí ele fala a célebre frase no comecinho: Marty, você tem que vir comigo. Ir pra onde, doutor? De volta para o futuro. Aí começa o negócio. Sem falar que ele já desce maluco, né, cara? Com uma roupa toda nada a ver, né, cara? Mas o Spider, não tem como não falar disso já no comecinho, porque é onde se passa essa cena aí, senão se perde mais lá pra frente, né? Uhum. Que no primeiro filme, um grande ponto que aconteceu no filme foi... O Dr. Brown dizendo pro Marty o seguinte: não interfira nos acontecimentos, que isso pode prejudicar até a existência, pode... várias coisas, né? Tanto isso. Que o Marty fez a cagada toda lá, que é o plot do primeiro filme que ele teve que consertar. Exatamente. E isso. No início do filme, do 2, Dr. Brown... pede pro Marty ir com ele pro futuro pra mexer na história, cara. Não, mas então, puta, me parece... que pariu. Não, mas me parece que o Dr. Brown viu um erro na história, por isso que ele chamou o Marty. Saca? Na verdade, sim, né, Edu? Ele foi pro futuro pra dar uma olhada, né? E aí, ele chegou nesse ano, aí ele foi indo mais pra frente, ele viu que tinha um erro no ano de 2015, que é pra onde eles viajam, que era o ponto de reação em cadeia. Então, ele quis corrigir esse ponto de reação em cadeia, tá, em 2015. Para justificar. Mas assim, qual que é o problema? Ele foi pro futuro, ele podia fazer isso em qualquer tempo, né? Foi uma desculpa para eles fazerem a filmagem no futuro. A verdade é essa. Uhum. Então, o filme começa nessa ideia aí, né? O Tim Blue tá certo, ele fala lá que a gente não deve interferir em nada, não deve interferir no passado, inclusive, porque se você... influenciar no passado, você vai mexer na linha do contínuo, espaço-tempo. Então, o Dr. Brown sempre fala isso. Então, no primeiro filme, tem muito cuidado com isso, no segundo, continua, né? Eu acho que a maior questão aqui é o seguinte, que a gente pode considerar... Isso não foi explicado, não lembro de ter ouvido ninguém falar disso, mas enfim. Eu não lembro, em nenhum momento, Eduardo, do Dr. Brown dizer que aconteceu algum erro ou qualquer coisa. Simplesmente, os filhos dele eram o problema, entendeu? Só. Ele só falou, ah, os seus filhos é o problema, não sei o que, não sei o que. O problema é que os guris tinham sido presos por algum motivo. Na verdade, toda uma família é presa depois do... pro futuro, né? Isso, pois tipo, é. A irmã dele tenta salvar o irmão dele, a esposa, e aí todo mundo vai preso. Pois é. Então, aí eu sei que a família do Marte acaba. Ah, isso. Pois é, mas pois é, não teoricamente, pelo que ele falou, não poderia mexer. E aí eu entro com o seguinte argumento. Por que que o Dr. Brawl veio, trouxe o Marge tudo pra mexer na situação, tentar consertar e coisa e tal? Porque eu acho que não tem problema justamente porque é futuro. Exatamente, é isso que eu falei. Não teria por que fazer essa cena agora. Isso é simplesmente uma desculpa pra atrelar a história, entendeu? Isso, exatamente. Pra poder puxar o filme pro futuro, né? Uhum. Porque não tem sentido você ir pro futuro sendo que é uma coisa que ainda não aconteceu. É. Então, tipo, tudo bem, entendeu? Foda-se. Não aconteceu ainda, com todo o tempo do mundo pra resolver, entendeu? Mas enfim, continua lá. É, mas o filme já começa nessa pancada de querer viajar pro futuro. O DeLorean, que antes você esperava 88 milhas numa linha reta, acaba que ele já chega, já começa voando no começo. Eita, porra! Né? Ele já chega voando, né? Ele começa voando, né? Ele não chega voando, ele chega no O Dr. Brawl chega dirigindo, mas ele daí já... Então, a gente vai pro futuro, não tem espaço na estrada. Não, mas a gente não precisa de espaço, porque onde a gente vai não tem estrada. E não, aí, pra onde nós vamos, não precisamos de estrada. Não precisamos de estrada. E aí o DeLorean começa, né, virar a roda, né, cara? Isso. Começa a flutuar e começa a voar. Pra que ano eles vão, Spider? Eles vão pra 2015, cara. E aí, alguém aqui já viu um carro voador? O pessoal nos anos 80 viajava mesmo com esse negócio de carro voador, cara. Alguém tem pizza instantânea, hein? Alguém usa duas gravatas? Tem o micro-ondas, que eu acho que na época não tinha. Como assim não tinha, cara? Tu tá doido? Tinha, claro que tinha. Claro que tinha, rapaz. Tinha. O micro-ondas doméstico em 89? Claro, claro. Tinha. Ah, então beleza. Na verdade, o que tinha na cozinha do Martin era um hidratador, na verdade. Isso, né? Um hidratador. E até hoje eu não tenho um skate pra me sair voando nessa porra. Mas estão desenvolvendo, calma que estão desenvolvendo. Pelo menos o skate tá saindo. Mas tiveram várias coisas naquele momento ali no futuro que já existem hoje, né? Tipo, era pra ser. Tipo, videoconferência, essas coisas tinha. Blue, mas tinha que ser dia 21 de outubro, pô. Ainda não saiu essa porra. Já não, tá novembro já, pô. Não, já passou. Já passou e não saiu. E não saiu o skate, pô. Esse ano a gente chegou no dia que o futuro chegou, né? Exatamente. Cara. Mas segue lá, Spider. Exatamente. Viajamos no tempo. Então, aí a história segue por aí. Eles desembarcam no futuro. A Jennifer, eles explicam pra Jennifer, né, o que aconteceu. E daí eles já descem em Rio Vale. Né, descem em Rio Vale e vão tentar resolver a treta, que é o plot da história, né? E aí encontram todos os personagens que antes eram representados no primeiro filme no passado, né? E no tempo presente e agora no futuro, né? Seus parentes diretos e os antigos também. Então tá lá o Biff antigo, o neto do Biff, né? Que são os dois principais aí. E aí aparece o filho do Martin e tudo mais. E aí já dá aquela confusão no café, né? Porque o Martin tenta se passar pelo filho dele, só que o filho dele acorda antes do horário, né? Tipo, que o Dr. Brawl tinha colocado ele pra dormir, mas ele não dorme o suficiente. E aí começa a confusão, né? Então, enfim, aí revive exatamente a mesma cena que aconteceu no primeiro filme, só que agora com os skates voadores. É mesmo, né, cara? A cena é exatamente igual. Exatamente igual, né? A mesma coisa. Inclusive na mesma praça e tudo mais. Só não tem cocô, né? É, mas tem água e tem vidro, né? É. Não, aí... eu digo não tem cocô porque em 1955 o Biff bateu num carro de esterco lá, né? Isso. Sabe lá o que eles fazem com a merda no futuro? Aí, mas duas vezes, né? Mas ele percebeu tudo que passou ali e ele começou a ligar as coisas, né? Então, aí a trama passa por esse momento, aí vem a parte principal do filme, que é a Jennifer é achada no beco, é levada para sua casa no futuro, e nesse momento o Biff do passado aproveita que eles estão indo resgatar a Jennifer e rouba a máquina do tempo. Nessa que ele rouba a máquina do tempo, ele leva o tal do almanac que o Martin tinha comprado anteriormente pro Biff do passado. Olha só, em 1955, né? 1955, isso, passado 1955, exatamente na mesma época do primeiro filme. Isso. Aí o que acontece? Ele devolve a máquina, ele volta pro futuro, devolve a máquina, né? E logo em seguida já tem um ataque cardíaco e vai se esgueirando. É, na verdade, ele não tem um ataque cardíaco, o Spider. Essa cena é uma cena cortada do filme. Ele some. É, ele tem um ataque, ele vai pegando no pulmão e vai se afastando. Não, se tu pegar e procurar essa cena, se eu encontrar, eu vou deixar na descrição pro pessoal assistir. Essa cena foi cortada. Essa parte que a gente vê que ele vai passando mal, coisa e tal, e aí some, eles cortam. Logo depois disso, aparece ele perto de umas latas de lixo, se não me engano, uma coisa assim. E ele vai, ele some, que nem o Marge tava sumindo, entendeu? Isso. Ah, ele some? Ele some da existência, tu entendeu? Eu não lembro disso. Isso, é, pois é. Aí não se sabe por que ele sumiu. Aí eu te digo, o Spider, esse ponto do filme é o mais interessante de toda a saga do De Volta para o Futuro. Por quê? É o maior furo de roteiro de todos. Uhum. É mesmo. É o maior furo de roteiro de todos, que a gente vai falar um pouco mais adiante depois, aí. Depois, né? Depois a gente pode falar um pouco mais. Mas aí o que acontece é que eles retornam, pegam a Jennifer, voltam pra 1985 e a história tá toda alterada, né? Porque isso. O Biff nessa história tem o almanac, vira um milionário, né? Porque ele adivinha os resultados. E o Martin e o Dr. Brown se vivem no inferno, porque não é a cidade que eles conheciam, tá tudo alterado, a casa deles já não é mais a mesma, o laboratório tá uma zona, a irmã do... A mãe do Marty tá casada com o Biff. Na verdade, o Dr. Brown, ele foi internado num sanatório. Isso. Ele é internado num sanatório. E o pai do Marty morre, não é? É. O pai do Marty morre. É. Vamos deixar que morre, né? É. Quem assistiu o filme exatamente vai saber o que aconteceu. Isso. Então ele tá morto, por assim dizer. Né? E aí o Marty e o doutor tentam pegar mais informações e por aí vai. Até que o Biff... Não, mas antes disso, o Marty vai na casa dele, lembra? Sim, ele vai, por isso que eu falei, a casa dele não é mais dele, né? Isso, ele vai lá, o que acontece lá? Ele entra, ele invade a casa, vê que tem uma corrente no portão, um cadeado. Sim. E aí ele pula o muro, né, pra tentar entrar no quarto dele. Quando ele entra no quarto dele, tem uma menina deitada na cama dele. Né? E aí o pai da menina acorda, porque a menina começa a gritar, uh-huh. E ele vem com o taco de beisebol pra dar na cabeça do Martin. Uh-huh. E o Martin sai correndo, né? Do tipo, caraca, não sei o que acontece, e sai vazado. Essa isso. Parte é mais engraçada, né, bicho? É engraçada mesmo, o cara com um taco de beisebol querendo acertar nele. Meu Deus! É muito mal. E aí ele sai correndo, vai lá pra encontrar, né, o Biff do presente, né? E ver a mãe dele. Não, né? Na verdade ele vai e encontra o doutor, que é quando o doutor explica pra ele o que pode ter acontecido, né? Ou ele encontra o Biff antes? Não, ele vai primeiro pro centro, porque ele sai vazado. Ele vai pela rua, ele passa na frente do inspetor da escola lá. Isso, o cara tá sempre igual. Que ele tá sempre igual. E aí ele passa na frente do inspetor, ele vai indo porque ele começa a tirar, os caras passam pra tirar na casa dele. Aí ele sai correndo, cai exatamente na frente do hotel do Biff lá. Uhum. E aí ele não viu o doutor ainda, ele vai lá, os capangas pegam ele, isso, dão um cacete nele. Isso, ele acorda, ele acorda repetindo na suíte, a cena lá, aquela, né, do de 1955, que a mãe dele fala, você está de volta. Isso, exatamente. A mãe dele lá peituda. Exatamente. Aí tem uma discussão lá, não sei o que, ele pega e sai vazado. Aí que ele encontra o doutor de novo. Isso. Aí que o doutor mostra o que aconteceu. Aí é quando o Dr. Brown enrola todo mundo que tá assistindo, falando lá das linhas alternativas lá, né, do desvio, né, da linha temporal, que o Biff criou uma linha temporal, que é o seguinte, vamos tentar dialogar aqui. Eduardo, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, vai lá. Beleza, vamos lá. Então, assim, a gente tem duas linhas temporais no filme, que é 1985 a 2015, que é a primeira viagem que eles fazem, né? Chegando em 2015, o Biff pega a máquina do tempo, volta a 1955, entrega para eles o manual lá, o almanac de resultados dos jogos de futebol, né? Que é onde o Biff pega e durante todos esses 50 anos, 60 anos, né? Faz apostas e enriquece. Quando eles voltam para 1985, o presente deles está totalmente alterado. E o doutor explica exatamente isso para o Marty, que o Biff deve ter pegado, voltou no passado e alterou o futuro. Coisa que seria impossível de acontecer. Para eles, para o Biff seria a única pessoa que teria o seu futuro alterado se fosse o filme fosse contado da maneira correta, porque eles não teriam como voltar por essa linha que o Biff criou. Que o futuro deles é aquele ali. Então eles só poderiam ter voltado pro presente deles. Mas de alguma maneira, sabe lá Deus como, né? Ou sabe lá o Steven como lá, né? Eles voltaram pra essa linha alternativa que o Biff criou. Então o presente deles estava totalmente alterado. Pra corrigir isso, só voltando pra 1955. Pode ser por causa do DeLorean, porque o DeLorean foi para aquela linha temporal, eles estavam dentro do DeLorean, logo o DeLorean voltou para aquela linha, eles dentro do DeLorean voltaram junto com o DeLorean para aquela linha temporal, porque quem efetivamente viaja no tempo é o DeLorean, eles estão dentro do DeLorean que viaja no tempo, saca? Mas quem está fazendo a viagem é o DeLorean, quem está sofrendo os efeitos ali da energia cronal, digamos assim, é o DeLorean. Diretamente sim. Eles. Faz sentido. Tem um problema. E eu meio que concordo com o Tim Blue. E aí eu acho que a teoria é mais de ter as várias linhas do tempo mesmo que explica. Porque o que acontece? Quando o Biff do passado chega em 1955, ele já mudou do toda futuro. A linha de 55 pra frente. Isso. Então, teoricamente, não existiria DeLorean. Entendeu? Exatamente. De 55 pra frente, a linha seria totalmente alternada. Só isso. Que qual que é o problema aí? E aí a gente não sabe. É. A máquina do tempo existe em 1955 e ela volta pra 2015. O 2015 que está lá é o 2015 original de 1985, sem modificação nenhuma. Quando o Biff devolve a máquina do tempo em 2015 e eles voltam novamente, eles caem nessa linha alternativa. Isso. Então... Isso. Fica um troço meio sem pé nem cabeça. O que aconteceria instantaneamente na hora que o Biff voltasse no tempo. Exatamente. E conseguisse cumprir o objetivo dele, o DeLorean automaticamente seria apagado da história. Exatamente. Na hora, ele ficaria preso em 1955. Mas a gente não pode garantir isso, né? Se a história do filme fosse contada de uma maneira correta. É que o problema é que em 2015 tudo se parece de 1975 pra frente. Não de 1955 pra frente. Isso. Me deu tilt agora, velho. Mas é complicado. Reseta a build. O principal problema é porque o Biff voltou pro futuro. Ele não poderia ter voltado pra aquela linha alternativa. Mas quando ele voltou, ele não desapareceu? Ele desapareceu. Ele desapareceu, linha... mas ele... Mas por que ele desapareceu? Ninguém sabe. Porque ele foi apagado, velho. A linha temporal em que ele foi criado não existia mais, porque ele só tava ali porque ele nunca tinha postado. Como ele voltou e entregou o negócio pra ele mesmo... Não, mas tudo bem, o Eduardo. A questão é a seguinte. No momento outra coisa, velho. Aí, o problema pode ter sido isso. Ele encontrou com ele mesmo. Não quer dizer, o Dr. Não Brown encontrou com ele mesmo, interagiu com ele mesmo, não aconteceu nada. Isso aconteceu e não tem nada a ver. Mas sem alterar a linha do tempo. O Biff encontrou com si mesmo e alterou a linha do tempo. Sim. Por isso que a teoria mais próxima que vale aí são as diferentes linhas do tempo. Ser o quê? Que efetivamente ele pode não ter alterado a linha do tempo, que fez o DeLorean não desaparecer e o pessoal não sumir, porque foi tipo um distúrbio dentro do tempo, um paradoxo, porque ele encontrou com ele mesmo. O que, pra mim, a teoria que pode ter acontecido com o Biff é o seguinte, aquele Biff que voltou pra 2015, aquele ali que entregou a máquina do tempo, é o Biff, não é o mesmo que voltou no passado, é o da linha alternativa, que não conseguiu cumprir o objetivo e sumiu. Entendeu? Isso pode explicar. Então... É, porque se existem duas linhas temporais... Ou mais, né? A gente não sabe. Ou mais, mas no filme, né, a gente interagiu com duas. Se existem duas linhas temporais, existem duas pessoas de cada. Carai, velho. No momento que um voltou e alterou aquela linha para uma outra, ele abriu uma porta para aquele voltar. Por isso que ele morre e some. Porque aquele ali é o que deu errado. Porque senão o Biff não voltaria. Não teria como ele voltar para aquela linha temporal de 2015. Ele voltaria para o futuro dele alterado. Mas eu ainda acho que o negócio é o fato de o DeLorean que faz a viagem. Porque no primeiro filme, quando o Marty volta para o tempo normal dele, depois que tudo mudou, teoricamente ele teria que ter a memória de tudo ter ficado diferente. Ele chega lá e ele não sabe por que tá tudo diferente. Então, Edu, essa história do DeLorean... Não, mas a viagem no tempo não altera a memória das pessoas. Então, E essa história do DeLorean poderia ser justificada para você se, por exemplo, aconteceu um problema em 2015 e eles não sabem onde estava o DeLorean. Por exemplo, o DeLorean não retornou, o Biff não retornou para a época dele. Isso. Teria que acontecer algo parecido com o que acontece no terceiro filme, que o DeLorean é contado lá na mina. Exatamente. Entendeu? Porque exatamente. Ele é enterrado lá no passado, em 1885, isso. E achado só em 1955. Exatamente. Entendeu? Isso. Mas como o Biff pegou a máquina e voltou... Ele alterou. Aí a gente tem que entender a questão de... Tem várias linhas do tempo, tem velocidade isso, de alteração. Isso, enfim, isso. Todas essas coisas. Exatamente. Tu entendeu, Edu? Se ele voltou no passado e alterou o futuro, ele não poderia voltar para aquela linha que, eles estavam. Ele teria que voltar para o futuro que ele alterou. Coisa que o Dr. ou que o Marty e o Dr. Brawl fizeram. Por isso que eu digo que provavelmente ele invadiu... Ele não é o mesmo Biff. Porque, como tu falou, quem viaja no tempo é o DeLorean. Então, o DeLorean tava naquela linha do tempo. Por isso que eles conseguiram invadir a outra linha do tempo. É algo... Carai, é muito é difícil. É tenso. É tenso o bagulho. O bagulho é louco. Eu nunca pensei nessas maçãs aí, não. Você me deu doideira, velho. Na época, eu já viajava junto com os caras, já. E aí... Carai? Claro que isso tudo que a gente tá falando é tentar contar a história como ela deveria ser. Ela foi contada daquela maneira porque seria a maneira mais plausível de se contar, porque se eles fossem realmente fazer, não teria como fazer o filme. Não, e outra, vai explicar isso pro público, entendeu? Não tem como, não tem como. Eles iam perder horas e horas e horas e ia sair, e as pessoas iam sair da sala do cinema e eles iam estar ali discutindo ainda. É a famosa licença poética. É. E a gente já tá falando demais. Já falamos demais. Mas enfim, segue esse padre. E é que tu ainda lembra onde é que tu tá? Eu lembro. Vai lá. Segue. Continuando, o Martin volta, tem essa discussão das linhas do tempo, e aí ele retorna pro hotel, né? O Biff tenta matar o Martin, porque o Martin vai lá em busca de informações do almanaque, né? O Biff pega o almanaque no cofre, mostra pra ele, conta como recebeu. E o que acontece? Quando o Biff tenta matar o Martin se joga de cima do prédio, né? E o Dr. Brown tá vindo, né? Lá embaixo com o DeLorean. Ele cai em cima do DeLorean, bate no Biff e eles viajam de volta pra 1955. É, na verdade, ele não foi lá pra pegar o almanac, o Spidey. Não, ele foi lá pra saber como ele que ele tinha, né, recebido. Isso. Né? Como que ele tinha conseguido o almanac, quem que tinha entregado, qual que era a data, porque eles não sabiam quando que era o problema, né? Isso, e aí, casualmente, era na mesma data, né, ele falou ali. Exatamente. É que ele voltou ali porque era uma data que já estava registrada no DeLorean. Talvez tenha sido por isso, que o Biff ia ter que aprender como é que mexia no DeLorean e coisa e tal. Ele tocou no que tinha ali, talvez. Exatamente, né, cara? Vamos aqui e vamos embora, né? E deu casualidade. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que voltar, né? Exatamente. Eles caem em 1955, exatamente na mesma época que está acontecendo o primeiro filme. Ou seja, tem dois de cada um, né? É, isso mesmo. A gente não vai fazer um embaralhamento de novo, mas enfim, tem dois de cada um. Tem dois de cada um. No final das contas. E aí eles começam a busca pra interceptar o Biff no momento dele receber o almanac, né? Isso. E eles deixam o Biff do passado, do futuro, fazer a entrega pro Biff do passado. E a partir daí eles tentam recuperar o almanac. E né? O mais legal dessa parte do filme, o Spider, é como eles conseguiram linkar pontos do filme, do segundo com o primeiro, sem interferir na história do primeiro. Pois tipo é. Tipo assim, a gente não tinha nenhum ponto do filme que a gente tivesse que falar assim, não, mas isso aí não aconteceu. Não foi assim. Pois é. O mais legal dessa história, Tim Blue, é quando o Martin sabe o que fazer, não sei o que, eu tô indo atrás dele, não sei o que, e o Martin do passado vem e bate com a porta de incêndio na cara dele. Essa parte é mais legal mesmo, cara. É muito legal, cara. Daí ele pensa, caraca, né, cara? E o Biff sem entender nada, né? Os dois e o Biff ali sem entender nada. Deu, quem que é esse cara? Parece igual, não sei o que. Como assim? É muito bacana, cara. Então, e a parte que eu acho mais, uma das partes mais massas desse filme é quando ele realmente consegue pegar o almanac, que é encontra o Dr. Brown em cima da escola com o DeLorean, né? Sim. Usa a hoverboard. Sim. Interceptam o Biff no túnel, caminho pra casa. Sim. Né? Sim. E a cena épica dele descendo com skate, usando as bandeirinhas lá como corda, né? Sim. E usando realmente o hoverboard pra recuperar o almanac. Isso. E aí no final o Biff cai de novo no caminhão do esterco. É, pois é, repete, né? Repete. vai ter que pagar os $300 de novo pra limpar o carro. É. E aí o final do filme termina aí, né, com os dois conversando no meio de uma tempestade, né? O que acontece? O Martin queima o almanac. né? E enquanto o Dr. Brown tá falando com ele, vem um raio e atinge o DeLorean. E aí manda o nosso querido doutor e a máquina do tempo pra 1885. Nossa senhora. No caso. Logo depois que o DeLorean vai, para de... não tá chovendo, né? Só tem raio, né? Mas logo depois que o DeLorean vai, começa a chover. E surge um carro no final da estrada trazendo uma carta pro Marty. E essa carta é do Dr. Brown de 1885. Nossa senhora. E aí explosão de cabeça, né, cara? Nessa hora... o cara fala assim, essa carta esteve em nossa posse durante 70 anos. Exatamente. E a curiosidade é que exatamente 1885 era aquela data que tava dando defeito na máquina durante o filme, né? Tipo, quando dá problema no painel lá, ele mostra a data de 1885. E o que segue na sequência daí é o Martin voltando. Aí é a cena do primeiro filme, né? Voltando desesperadamente pra cidade, exatamente no final do primeiro filme, e interceptando o doutor, né? Falando: então sou eu, mas não! Você acabou de ir pro futuro? Pois é, eu acabei de voltar também. Então, vamos nós de novo com esse negócio. E aí termina. E daí termina o filme. Alguém tem alguma curiosidade sobre o filme? É o tema do Machine Cast. Cara, curiosidade é que o filme 2 e o filme 3 foram filmados ao mesmo tempo, né, cara? Eu não sabia. Ao mesmo tempo? Foram filmados ao mesmo tempo, tanto que quando eu fui ver no cinema De Volta para o Futuro 2, e eu fui, no final do filme De Volta para o Futuro 2, já automaticamente você vê o trailer do De Volta para o Futuro 3. Não um trailer, né? Mas várias cenas que já tinham sido... Caraca, sério? Sério mesmo. Tanto que eu fui com meu pai assistindo no cinema e a gente olhou assim, caraca, mas já? Como assim? E depois eu fui ver, realmente, o filme foi filmado na sequência, assim. Beleza. Boa. Interessante, eu não sabia disso aí. É uma curiosidade, hein? Acho que é isso aí então, pessoal. Então ficou aí a indicação do Spider, né? Que foi sensacional, filme muito bom, vai render várias discussões aí. Se alguém quiser contribuir aí nos comentários sobre alguma, né, alguma ideia do que aconteceu, sobre as linhas temporais e coisa e tal, isso daí é uma discussão sem fim, né? Que não tem como discutir, né? Tem que ser como o produtor, né, do filme quis fazer o quê? esses negócios de viagem no tempo aí são bem, bem, bem legais. Bem complexos também, cara. Certo. Bom, gente, eu acho que é isso daí. Vamos terminando aqui pra vocês. Coloquem aí nos comentários qual é o filme de 1980 aí, da década de 80, na verdade, né, que é o melhor filme da década de 80 pra vocês aí. Deixem nos comentários aí as suas opiniões. Comentem sobre os filmes que a gente escolheu aí, alguma curiosidade pode passar pra gente, alguma correção também. E vou começar aqui com as despedidas, Eduardo. Valeu, galera, valeu aí, teve muito bom, cara, só filme nostálgico, só filme top, vale muito a pena rever hoje, só coisa muito boa. É isso aí, teve muito bom, valeu, galera, brigadão, Team Blue, valeu aí, Spider, Neilson, brigadão, gente. Certo, Neilson. Pô, desculpa aí, galera, que não pude contribuir tanto como eu queria, né? Porque eu tô velho já, não consigo lembrar mais de porra nenhuma. Porra. Só consigo lembrar de jogo. Falou de jogo, a cabeça vem na hora, né? Não de vale filme. Nunca. Já é alguma coisa. Agora de filme, não lembro. Assisto uma. É porque eu não assisto com tanta frequência filme igual vocês. Eu assisto, assim, só os Grand Theft Hits, né? Pois é. Mas falou, galera. Até a próxima. Spider. Pô, mais um cast mega nostálgico aí, né? Só filmão. Vocês nem percam tempo aí. Quem não assistiu, vá assistir sem medo. Os jogos também são bem interessantes, né? O Retorno de Jedi do Super Nintendo é bacana. O Caça-Fantasmas do Nintendo eu joguei na época. Não é bom, não. É interessante de ver, é interessante de conhecer. Predador é difícil pra caramba. E o De Volta pro Futuro tem um jogo bem recente aí, inclusive. É muito bacana, mas vão atrás, porque esses filmes aí são referências até hoje para muita coisa. Certo, isso aí. Valeu. Certo, Spider, obrigado. Bom, gente, nós vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do cast nostálgico, né? Então, um último pedido aqui, por favor, quem ainda não comentou estou lá no iTunes, entre por favor lá, dê o número de estrelas que vocês acham que a gente merece, comentem no site, comentem no Facebook, compartilhem com um amigo esse episódio se vocês gostaram aí, ouçam o nosso último aí sobre o Street Fighter 2 Victory, foi um episódio sobre anime, muito bom, o pessoal gostou bastante, eu também gostei, é nostálgico pra burro. E é isso aí, gente. Não se esqueçam que a gente vai entrar de férias aí no, na próxima semana. Só vai ter mais um episódio e depois só ano que vem. E, mas vocês podem encontrar a gente aí no YouTube, eu e o Eduardo aí com o canal 7 Days, aí, com as novidades, as notícias semanais e toda a segunda, certo? E às vezes tem uns quadros legais, né, Eduardo? É, cara, a gente traz umas curiosidades aí bacanas também que não pode faltar. Então tá. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. E-mails e comentários. Gente, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários, que já tá virando leitura de comentários, né? Fazer o quê? E aqui comigo, o Nilson Lopes. Boa noite. Já tá encerrando já o jornal. Junto Falou conosco... Falou meu opinião, Bonner. É, pois é. Junto conosco, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí de volta. Tirar o Nilson do cu da areia pra ver se ele fala alguma coisa aí. Ai, beleza, cara. Bom, gente, então vamos começar a ler aqui os comentários lá no site, porque novamente não recebemos e-mails, né? Fazer o quê? Acontece. Ô, galera, vocês estão muito preguiçosos, gente. Pode mandar e-mail aí, a gente vai ler. O pessoal já não tá nem quase comentando, né? Pedir e-mail, então ferrou. E o Chifre tá pesando muito aí, não consegue escrever, não. Pode mandar a muralha de texto aí que a gente lê, não tem problema não. Bom, então eu vou começar a ler aqui um comentário do Darley Santos. Ele fala aqui: cara, fiquei repetindo a parte do off-topic umas 50 vezes. Tudo isso por causa da chamada Um Ladrão de Pão Profissional do Nilson Lopes. Rebobinando. Nilson é ladino de pão nível épico. Rebobinei essa parte umas 70 vezes. Porque o Diogo saiu. Porque o Diogo saiu mesmo? Ih, rapaz. Bom, o Diogo saiu por causa que ele estava muito atarefado com a questão da faculdade dele. A gente teve um hiato e daí toda a equipe não teve mais equipe, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi reatando e o Diogo acabou ficando de fora aí por causa dos seus problemas particulares. Certo? Mas eu cheguei a convidar ele para gravar, mas ele não pôde. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Segue News. É, o próximo comentário é do Luiz Sérgio Adriano Júnior. Mas que nome, cara. Caramba. Nome de respeito. Quando eu converso sobre fliperamas, lembro diretamente de Cadillac Dinossauro, Alien vs Predador, duas máquinas, chamávamos assim aqui. É, mas todo mundo chamava máquina, né? Que a galera jogava bem. Não como Street Fighter ou Mortal, mas eram bem concorridas. Eu curtia muito assistir a galera jogando, também ajudava a aprender alguns truques. A última máquina que eu joguei foi Marvel vs Capcom 2 e eu achava foda demais. Isso aí, Luiz Sérgio. Muito obrigado pelo teu comentário aí. Marvel vs Capcom 2, Só ele que não gosta. Não, tem muita gente que não gosta. O Marvel vs Capcom 2 é o que tem o Cable? Sim. E, sim. Ah, eu jogava ele pra caramba também, viu? É, eu joguei bastante também. Joguei muito no Flip e no Dreamcast. É, Dreamcast. Jogava no Play 2. Eu jogava no Dreamcast. Play 2 é meh, né, ô Nilson? Bem fraquinho. É. Ah, era o que eu tinha. Segue lá, Eduardo. Oh, o próximo comentário aqui é o do senhor A. Tá, né? Então tá. É o senhor A porque eu acho que é A de Audacity. Ele é editor de podcast. Ah, pode crer, pode crer. Então, o comentário dele aqui é o seguinte. Me lembrei dos meus tempos com Ye Ar Kung Fu, Rigar the Legendary Warrior, 1942, Terra Cresta, Terra Force, Kung Fu Master, Galaga, Double Dragon e Golden Axe, dentre muitos outros. Abraço, rapaziada. Abraço, senhora. Se muito vocês obrigado. Não repararam, ele só falou o jogo dos anos 80, cara. Ele não falou nem o jogo de 90. É, ele é um pouco mais velho que a gente. Caralho, maluco. Aí, Galaga. Pô, tá mais velho nisso, velho. Galaga. 1942. Não, 1942 é um aviãozinho. É um aviãozinho. É um dos primeiros games da SNK. Sim, é de 85 ou 84, não lembro direito. Foda, é um jogo muito bom. Jogo muito bom mesmo. Rigar é muito bom também. Bom, agora nós vamos passar aqui para os comentários no Discus. E o primeiro e único comentário que a gente tem aqui é o do Vitor Urubatão. Olha aí, não falta, né? Que novidade. Muita novidade. Pô, cara, fantástico programa. Parabéns. Fico imaginando se ainda há coisas guardadas aí no baú. Mesmo que não tenha sido o cast de Silent Hill. Certo, Vitor. Pois é. Não, infelizmente, esse foi a rapa do tacho. Foi o último. Não temos mais nada. Acabou. Por enquanto. É, vai agora... saber se a gente grava uma coisa hoje pra lançar só daqui um ano, dois anos. mas o que tem por enquanto é esse daí. Certo, gente? Essa foi a leitura de e-mails que não houveram e comentários, né? E esperamos que aí o pessoal comente mais e mais aí, porque tá fraquinho, né? Nesse do fliperão, pouca gente comentou mesmo, cara. Pouca gente comentou. Porque no do Street Fighter lá foi bastante gente. Mas é a época, né? Eu acho também que as pessoas nem chegaram a ouvir ainda esse ainda, cara. Não sei. Eu acho que é mais a época por causa das férias, né? Então é por isso que a gente vai entrar de férias aí e vamos voltar só em janeiro do ano que vem aí. Certo, pessoal? Tem nada a ver com a preguiça do Team Blue de editar os casts não, galera. Pode ficar preocupado. Essa época todos os podcasts meio que param também. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Valeu, cara. Eu que agradeço aí. É sempre bom gravar e-mails, ler os comentários dos nossos amigos aí. E, galera, vão mandar mais pra gente aí, ó. Pode mandar sem dó e sem piedade, que tempo pra ler a gente arruma. Valeu. Obrigado, Nilson. Bora aí. Vambora. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem aí com o Off-Topic.